Tomara que seja verdade, que exista mesmo disco voador, que seja um povo inteligente pra trazer pra gente a paz e o amor. Se for para o bem da humanidade, que felicidade esta intervenção. Aqui na terra só se pensa em guerra, matar o vizinho é nossa intenção. Os homens do nosso planeta dão a impressão que já não tem mais crença. Em vez de fabricar remédio pra curar o tédio e outras doenças, inventam armas de hidrogênio, usam o seu gênio fabricando bomba. Mas não se esqueçam que por mais que cresçam, que perante Deus qualquer gigante tomba. Porque todo poderoso fez este colosso suspenso no ar. Porque não pode ter criado um mundo afastado da terra e do mar. Tem gente que não acredita, acha que é fita os mistérios profundos. Quem tem um filho pode ter mais filhos, o Senhor também pode ter outros mundos. O nosso mundo é um espelho que reflete sempre a realidade. Quem planta vinha colhe uva e quem planta chuva colhe tempestade. No tempo que Jesus vivia, ele disse um dia e não foi a esmo: quem neste mundo a maldade infesta, tudo que não presta morre por si mesmo.